Nós estamos a falar naquilo que é mais representativo para o Conselho, que são os ovinos e os caprinos aqui. Efetivamente, isto foi uma pancada muito, muito, muito forte. Nós ainda não fizemos, ainda não conseguimos fazer, porque a todas as horas ainda estão a aparecer mais animais mortos, mas uma estimativa assim muito, muito por alto, aqui no Conselho de Oliveira Hospital, andará qualquer coisa com perto de 3 mil animais mortos, presumimos nós, fora aqueles que efetivamente ficaram queimados e cuja recuperação a gente também desconhece, mas grande parte deles, se calhar, para a produção de leite vão estar inviabilizados. Portanto, só daqui a mais umas semanas é que nós podemos ter ideia de um número, mas não andará muito longe dos perto dos 3 mil animais, é certeza, se não for mais para cima, de animais mortos. Com estes que estão vivos hoje, presumo que será qualquer coisa como 4 a 5 mil animais. Só aqui no Conselho de Oliveira do Hospital. Isto também obrigou a um trabalho, a um grande trabalho no que respeita, portanto, ao próprio enterro destes animais, tiveram que ser enterrados, tiveram que ser acionados mecanismos para... Sim. Normalmente estas situações dos enterramentos dos animais, para quem é sócio aqui da associação e tudo isso é feito através de uma empresa especializada... A Associação Ancose. Da Ancose, sim. É através de uma empresa que faz o levantamento dos cadáveres para incineração. Nesta fase do campeonato, nesta fase em que nós estamos a viver agora, a própria empresa não tinha capacidade para fazer o levantamento de tão grande número de animais, foi completamente inviável e, portanto, obviamente, tivemos que tentar fazer uma resolução rápida e que, mesmo assim, preservasse minimamente questões ambientais. Tivemos, a Câmara Municipal fez um acordo, fizemos um acordo com as juntas de freguesia do Conselho, que através de, ou de maquinaria própria ou de contratação através de empresários privados, fez-se o enterramento desses mesmos animais o mais rapidamente possível e dentro dos locais que menos problemas trouxessem a nível ambiental, portanto fora das correntes de água e tudo isso, e foi com essas maquinaria que nós conseguimos, enfim, enterrar a maior parte ou a generalidade dos animais, não só os ovinos, mas também estamos a falar aqui de canídeos, estamos a falar aqui de javalis que morreram muitos por aí e outros tipos de animais. Tudo isso, portanto, isto foi um autêntico cataclismo. Quanto aos animais que foram afetados, mas que não morreram e dos quais falou ainda há instantes, estão na maioria, apresentam-me na maioria queimaduras, têm a ver com intoxicação. Qual é que é o... Há dois tipos de situações. Há aqueles em que eles foram, há aqueles que morreram ou que estão doentes por queimaduras, há aqueles que estão doentes por inalação de gases tóxicos. Ou uma coisa ou outra é de extrema gravidade. Portanto, normalmente ambas inviabilizam provavelmente a produção leiteira daqui para o futuro nesses mesmos animais. Mas é quase toda parte deles irá para abate, é isso? É, a grande parte deles irá para abate. De que número, mais ou menos? Irá para abate, ou seremos nós, quando eu digo nós, são os técnicos, os veterinários, que é eles que já temos andado a fazer também, muitos deles já estão a ser abatidos no local, para evitar até sofrimento para os próprios animais e, obviamente, até para o sofrimento para os próprios produtores, não gostam e, como é compreensível, não vê com bons olhos, estar a assistir a esse espetáculo dos animais ali em sofrimento e sem possibilidades da gente lhes fazer o que quer que seja. O número de animais é que estará nessas condições? Neste momento, isso é difícil de dizer, mas eu não sei, mas estaremos aí, se já morreram 3 mil, eu não sei se terão aí 1000 nessas circunstâncias, não faço ideia, mas é uma coisa, é capaz de ir para... Mas não, é difícil ter assim um número. 1000, 1000 e tal, 2000, é capaz de ter. Por isso é que eu estava a dizer há bocadinho que provavelmente daqui a umas semanas nós vamos encarar como um número se calhar realista aos 5, 6 mil. Vamos ver.